é um vício. O rap, o rap, o rap, o rap é um vício. O rap, o rap, o rap é um vício fundamental. É o que me inspira. Deixa preparado, estimulado, também me alivia. De noite ou de dia, frequentemente. Mas que tranquiliza, fortifica minha mente. Mas tem gente que ouve, não entende nada. Se liga na batida, paga um pau pra levada. Se empolga e não presta atenção no conteúdo. É superficial hoje na vida em quase tudo. Alienado, já não sabe o que é pensar. Deixa pra lá, com esse eu nem vou esquentar. A nova MPB pós ano 2000 é música periférica feita no Brasil. E quem já não ouviu? Num carro importado, no que médio chegado, no vizinho do lado, na festinha de sábado em quase todo lugar. A rádio regular é difícil sintonizar, e todo o resto delas faz boicote repressivo. Mas sempre que possível eu trago junto comigo. Pra quem não consegue entender, eu apresento porque esse é o som que faz meu sangue ferver. Então se liga no som, som de negrão. Já me disseram que é som de maloqueiro e ladrão, mas eu não me incomodo, já não ligo mais. Ponho o fone, subo o volume e continuo na paz. Porque não queima meus neurônios, não tem contraindicação. Só me faz bem, alivia a tensão, não é paixão. Nacional porque não é cerveja, é universal, mas passa longe de igreja. Esse é meu vício, não dá, acho difícil largar. Mas tenho certeza que não vai me matar. Só me ajuda a evoluir, me deixa inteligente e me ajuda a tocar a vida pra frente. É meu amor eterno, eu ouço até no inferno. Primavera, verão, outono ou inverno. Qualquer estação, não tem tempo ruim. No máximo o volume ainda é pouco pra mim. Porque desde pequeno eu aprendi a gostar. Se não fosse por ele, eu não sei onde poderia estar. Mas com certeza eu seria diferente. Poderia ser mais um perdido, um delinquente. E hoje eu tô aqui rimando pro meu povo. Se eu pudesse escolher, faria tudo de novo. Então aumenta o som que eu continuo na rima, despertando meus irmãos e aumentando a autoestima. Não aceite imitações que rolam por aí, feitas por quem não se importa com o que acontece aqui. Não tá nem aí, só quer saber de encher o bolso. E vai sugando o nosso estilo até o osso. Gostei, droga perfeita, sou viciado. O rap é o que liga. Gostei, droga perfeita, sou viciado. Rap é o que liga. Gostei, droga perfeita, sou viciado. O rap é o que liga. Liga. Gostei, droga perfeita, sou viciado. O rap é o que liga. Essa é a verdade. O som mais indicado hoje em dia pra quem pensa. Faz a manutenção, preserva a inteligência. Quem tá de fora não entende, critica. Informação demais pra quem não gosta, até irrita, infelizmente. Nos dias de hoje no Brasil é normal. A dancinha sexista, mania nacional. Mexe a cadeira, requebra que não dói nada. Tapa na cara do ordinária, putaria não para. Quem tem gastrite cerebral não digere meu som. Bombardeado com besteira, já não sabe o que é bom. Sem noção, teleguiado como a maioria. Odeia baiano e dança forró na danceteria. Patifaria sem limite que aqui não tem vez. No hip hop nunca se esquece o que você fez. Quem se incomoda e segue a moda fala mal da gente. Se acomoda e discrimina tudo que não entende. Não precisa gostar, mas vai ter que respeitar. Porque o nosso objetivo a gente vai alcançar. Continuar seguindo numa evolução, que é dever do hip hop, direito do cidadão. O rap é o que liga. Gostei, droga perfeita, sou viciado. O rap é o que liga. Gostei, droga perfeita, sou viciado. O rap é o que liga. Gostei, droga perfeita. Droga perfeita, sou viciado. O rap, o rap, o rap. O rap pra nós é muito mais que só um som. É o hino da revolução que move uma nação. Transmitindo informação a todo dia, toda hora. Ensina ao nosso povo o que nunca se aprende na escola. Autoestima, orgulho, a batida do tambor pra muitos é só barulho. Mas é forma de manifestação desde antes da escravidão. E alguns querem se aproveitar, não podemos deixar, nada vai estragar. Um dos últimos quilombos culturais que nós temos. Resolvemos fazer o que gostamos, do nosso jeito mostrar nossa verdade pra quem não tem respeito. Então sai fora se você é só mais um embalo. Eu não me calo, sigo em frente, nunca paro. Até que todos os otários tomem seu lugar e percebam que a rima forte não se pode evitar nem imitar.